Cê quer pro meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, seu amor, cuidou. Agora tá pensando que é só dizer nunca que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nina e vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nina e vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Chama a redenção. Rocha, Bruno Lima, apaixonado do Brasil. Bora, meu amigo Zé Eduardo. E assim, tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Essa é a história, negão. Valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade. Nosso amor não cuidou. E agora tá pensando que é só dizer fica que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver